Nada que foi será como já foi um dia. Fé para tentar até que se consiga. O tempo não é chuva que estia. E o silêncio cala a voz da democracia. A onça que é braba e cobra não se cria. E é batalha, então saiba que eu não vou ficar calada. Sua palavra decorada dá até azia. Atitudes banhadas no mar da hipocrisia. Tu acredita em quem? Pra votar? Confia? É só decepção atrás de expectativa. Atacado por ladrão, polícia, milícia. A pacificação é palavra de ironia. Poder de agressão vira mania doentia. Época de eleição é só promessa vazia. Se alguém denuncia, ele renuncia. E se recandidata como a cara de vadia. Minha família tá unida, isso é Brasil ou Bagdá. É a massa contra a sua AK. Eu tenho fé que tudo vai mudar. Quem nos impede de sonhar pela paz e o bem revolucionar? Bota a cara pra mudar já. Jovens imortais, em busca da paz, revolucionar. Mudança já. Corpos pelo chão da guerra civil e fazem chorar nós. Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste, Sul e Norte. O Brasil se fere e adere, a causa é nobre. A cada ano que passa que fique mais forte. Quer greve? Então faça com a gente, ninguém pode. Não é só o país, a questão é universal. Gotas de sangue escorrem dos olhos do jornal. Enquanto as gangues enriquecem o mal. São tanques de guerra, extermínio geral. O que é ser real? O que é o real? Quem tem, tem. Quem não tem é marginal. Em busca do poder esquecem do fundamental. Quem quer falar de amor em tempos de caos. Ah, jovens imortais.